sobre balançar. O Zé é um homem abatido, viu há dias bastante destemido. Dizem que está muito apaixonado, cá para mim é alguém aqui do lado. Encontrei-o com a febre no café e perguntei-lhe: apa mano, peixe é? À base, peixe é? À base, peixe é? É uma gajilha que mora aqui ao pé. Mas é produto nacional. Para dar assistência e ficar destemido, por vezes tem que meter um comprimido. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajilha que mora aqui ao pé. Vejam só, tal é o sentimento. Até já pediu em casamento. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajilha que mora aqui ao pé. É uma gajilha que mora aqui ao pé. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajilha que mora. A base, peixe. É uma gajilha que mora aqui ao pé. É uma gajilha que mora aqui ao pé. A base, peixe. A base, peixe. É uma gajilha que mora aqui ao pé. É uma gajilha que mora aqui ao pé. A base, peixe. A base, peixe, a base,

Canal 2, Antena Web. Caught inside.

chuva e o sol. Ah, recolhe a dor que há no teu mundo e torna o medo e queima no céu. Vem cá fora arriscar um sonho, acredita em ti. Que mar é soprar cá do fundo e o vento anda por aí.